Senhor, não temo o envelhecimento e a morte. Voltando os meus olhos para Ti, estou a demonstrar saúde, vigor, esperança. E fecho a mente aos pensamentos de destruição, rebaixamento, tristeza e dor. Ainda que o corpo demonstre sinais e cansaço, reconheço-me como ser espiritual e eterno, que não é pó da terra. Estou a preparar resplandecente luz interior. E por isso, recuso-me a aceitar a decadência contrária aos teus planos. A natureza se renova a cada dia. E o sol surge revigorado no horizonte, distribuindo vida e saúde. A noite chega e brilham as estrelas. Na tua obra estão a beleza, a eternidade, o amor e a luz perenes. Sou uma dessas tuas criações. E estou também a caminho do aperfeiçoamento, revestido de luz, de vida e de paz. Assim penso, do meu levantar até ao dormir. E reconhecido a ti, vou me firmando na esteira da felicidade.